Terminou a 50ª edição do Vodafone Rally de Portugal. A prova portuguesa do WRC teve como vencedor o campeão Sebastião Ogier em Ford Fiesta WRC. Sebastião Ogier repetiu o feito de Thierry Neuville em 2017 e tornou-se o segundo piloto a vencer por duas ocasiões na presente temporada. Depois do triunfo em Monte Carlo, o piloto da M Sport ganhou o Vodafone Rally de Portugal e distanciou-se da concorrência no Campeonato do Mundo. De regresso a um país onde costuma ser feliz, mas foi aqui que obteve a primeira vitória no WRC, o francês Sebastião Ogier obteve a primeira vitória desde que a ronda organizada pelo Automóvel Clube de Portugal regressou ao norte. O piloto francês deixou Thierry Neuville em segundo a 15,6 de distância, tendo o seu colega de equipa Dani Sordo ficado em terceiro lugar, colocando assim um segundo Hyundai no pódio. O espanhol ficou a 46,1 segundos do belga. Primeiro na estrada na sexta-feira, Ogier passou o dia a tentar minimizar as perdas e conseguiu fazê-lo. Na altura, o Tanak liderava e o francês a 3 a 5 segundos do colega de equipa e a 4 décimas de Sordo, que ocupava a segunda posição. Na manhã de sábado entrou ao ataque e é na mais longa classificativa da prova que tudo muda. Sob pressão, Tanak comete um erro, bate com o Ford Fiesta, danifica a suspensão do carro e perde quase um minuto e meio. Sem problemas e contratempos, o campeão do mundo salta para a liderança e não mais alarga. Na secção vespertina mostra porque é mestre na gestão das corridas. Evita o desgaste prematuro dos pneus e controla a concorrência à distância. Só Neuville se mantém por perto, mas os dois partem para o último dia separados por 16,8 segundos. Na classificação no Mundial, Ogier tem agora 128 pontos. Thierry Neuville ascendeu à segunda posição com 106 pontos. Jari Matti Latvala chegou a Portugal em segundo, mas desceu para terceiro. O finlandês começou em bom plano na luta pelos primeiros lugares, chegou inclusive a liderar a prova. Contudo, um erro na sexta-feira captou o Jari e o estado febril que debilitou durante praticamente todo o dia de sábado impediram-no de ir além do nono lugar e somar 2 pontos. Jari Matti Latvala passou a noite de sábado para domingo no hospital, tendo sofrido para conseguir concluir a prova portuguesa. A edição de 2017 do Vodafone Rally de Portugal, sexta prova do Campeonato do Mundo em curso, foi a mais equilibrada até agora, com 9 pilotos de diferentes equipas a assinarem vitórias em classificativas. A estrutura da prova na região norte de Portugal e as características das classificativas escolhidas pela equipa organizativa do Automóvel Clube de Portugal terão contribuído de forma determinante para que os novos carros do WRC deixassem sua marca em termos de equilíbrio competitivo. Se em Monte Carlo, na abertura da temporada, numa prova ganha por Ogier, houve 7 pilotos a vencer classificativas. Na Suécia, onde Latvala subiu ao lugar mais alto do pódio, apenas 4 conseguiram ficar naquele ranking. Enquanto no México venceu o britânico Chris Meek, foram 6 os que conseguiram tempos scratch, registando-se entre eles o primeiro empate, Neuville e Meek. Depois em França, nas estradas da Córsega, consagravam Thierry Neuville como brilhante triunfador. Só 3 ganharam classificativas e na Argentina, já mais recentemente, onde o mesmo piloto da Hyundai visava esta época no que toca a vitórias absolutas, registaram 6 pilotos diferentes a figurar nos tempos scratch e Neuville e Tanak empataram uma vez. Agora, no Vodafone Rally de Portugal, foram 9 os pilotos que viram o seu nome figurar na lista de vencedores das 19 classificativas. Hoje ia por 5 vezes, Neuville 4, Padam 4, Tanak 3 e Latvala, Mick, Brin, Sordo e Otsberg. Os únicos empates aconteceram no troço de Lousada, Neuville e Otsberg, e de Ponte Lima, onde Mick, Tanak e Brin conseguiram o melhor tempo.